5573, o código transponder, controle opera 120.8. Autorizado João Pessoa, nível 370 via Upper Wing 58, decola na 10, curva esquerda, Puka, Jamo, Caju, 5573 a transponder, 1208, gol 1896. Correto, chame o controle para o posicionar. Gente, gol no 896. Só passou o gol no 606, está no 05, posicionamento. 05 autorizado, chame táxi. Solar para o táxi, gol no 606. Da 3970 compete aproximação final, chame em torre na frequência 18.95. 3970. Avistado, cheque trem, pouso autorizado, vento calmo. Trem baixado, checado, livre pouso. 1-0-3-1-7-0. Salvador, agora 606, está com 48 a bordo, 4 horas e 45, deu bom e até na foto da letra para fundar. 48 também? Sim, aqui. Autorizando o táxi, frente, após Índia e Alfa, reporte pronto, ponto de espera. 1015 ajuste. Pelo ajuste bem, ó, pode esperar. 3895, semana plana, para 6-0-6. Web 6746, lista para 2000 pés, o ajuste ao 9095. Autorizado o procedimento LS, aporte localizador. Para 2015, aporta a rocha 6745. Use o portão. Muito grato. Direito a Alfa Juliette 62, na escuta 3170. A 6-0-6, está livre, autorizada a linha decolar, o vento calmo. 0-6, linha decolar, fora, 6-0-6, 0-0. Tá no 03, já me tá sendo 994. Cuidado, camarada, 994. Meia 06, decolado agora, 54, controle em 20.8, bom voo. 208, quando 606 é grato, até a volta. Salvador, boa tarde, quando 606. Quando 606, contato Adasco, para o 390 na saída Puca. 390 Puca, quando 606. 6746, complete aproximação, chame torre 18.95. 18.95. Boa noite, Webjet 6746, confere? Afião. 6746, sim, tinha digitado na porta externa que eu tenho embaixo de trabalho. Passa lá. Baixar checado. 6746, pouso autorizado, 090 graus com 3 nós. Está livre para o web, 6746, obrigado. Gol 994 para o táxi com 155 a bordo, 2:29, alterna Salvador. Olá, táxi à direita, reporte pronto, ponto de espera, ajuste MIC. À direita, reportará pronto com MIC, gol 994. Ali mantém. Ali mantém. O 1606, chame o seu Recife, frequência 125.45, alternativa 1685. 1645, ABVSC, 1606, grato. 94, pista livre, decolagem autorizada, 070 graus com 4 nós. Decolagem 4, decolada agora 01, controle em 20.8, bom voo. 08, 994, boa noite. Objeto 6746, vai prosseguir após Juliette, portão 02. Juliette, 02. Vamos dar boa noite com 994, 1600, na Puca, Aracaju. 1994, contato radar, 0350 na saída Puca. 1896 no portão 4. 1896-04 autorizado, Sintax. Autorizado, pushback, estacionamento, gol 1896. táxi, gol 1896, 180 bordo, 3 horas, Fortaleza. 1896, táxi direita, até o ponto de espera, reporte pronto, 1014 no ajuste agora. 1014, direita, até o ponto de espera, gol 1896. O 1994 chamou Santo Recife, frequência 125.45, alternativa 1268. Uma frequência 1994? A primária 125.45, secundária 1268. 1645-235, obrigado, boa noite. Errou. Autorizado, além de colar o vento 090 graus com 4 nós, 1896. Autorizado, além de colar na 1098 96. Gente, 070 graus com 3 nós agora. Alô, Salvador, é o Tom Mike, Tango Mike Alpha, na posição 12 do Pationo. Voo 1896, decolado agora às 12, controle 120.8, bom voo. 208, boa noite, voo 1896. Confirme o Tango, chamou? Seu Tom, Tango Mike Alpha, na posição 12 do Pationo. Prossiga na escuta. Solicitou autorização de reboque com posição 3 do Pationo. Autorizado, inicia o reboque na minha escuta permanente. Ok, excelente, muito obrigado. Salvador, Tom 3520. Bom dia, cruzando o 21 para 150. Tem que informação, Thiago. Tom 3520, a sua identificação na chegada Mari, desça para o 050. 050, Tom 3520, possibilidade para a Itápia Duna, está presente? Tom 3520, está autorizado, vai Itápia, está presente. Aprovado, Itápia, Tom 3520.